Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque Líder no Alentejo Central é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu. Boa tarde e bem-vindos. Hoje temos connosco a Leonor Fernandes, coordenadora de Marketing e Comunicação de Heranças do Alentejo, uma rede que associa empresas de alojamento e serviços de turismo rural. Boa tarde, Leonor. Obrigada por estar aqui connosco. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Nós gostamos sempre de conhecer um bocadinho melhor os nossos convidados, para além daquilo, sobre aquilo que vêm falar, porque por trás dos projetos, muitas vezes os percursos são eles próprios também muito significativos e até demonstrativos, às vezes, da flexibilidade que é necessária para estar hoje no mercado de trabalho. E então gostaríamos de saber como é que a Leonor chega, quem é e como é que chega a Heranças do Alentejo. Então, meu nome é Leonor, eu cresci a vida inteira em Coimbra e foi em Coimbra que fiz o curso de jornalismo. E, entretanto, quando começo a trabalhar, vou parar à SIC e vou para Lisboa, mudo-me para Lisboa e fico na SIC durante 7 anos. Foi aí que comecei o meu percurso profissional como jornalista, trabalhei numa série de editorias e de programas na SIC e fiz 7 anos por lá. E, entretanto, já tinha conhecido que é agora o meu marido, já estava à espera de bebê e, portanto, já estava em cima da mesa uma mudança para o Alentejo porque ele já trabalhava cá e de maneira que acabámos mesmo por nos mudar e fomos viver para a Viana do Alentejo. Sendo que o objetivo seria sempre eu trabalhar em Évora e termos os nossos filhos aqui em Évora. E quando vim para Viana já com um bebé de 1 mês e meio, passada a licença de maternidade, começo à procura de trabalho e foi um bocadinho complicado porque a minha área de jornalismo na altura estava muito focada para isso. Foi difícil. Era muito difícil aqui encontrar alguma coisa, portanto tentei o que consegui e acabei por encontrar as Heranças do Alentejo e as Heranças encontraram-me a mim. E entrei para as Heranças dia 1 de março de 2016, portanto está agora em vésperas de fazer 4 anos que estou aqui a trabalhar. Foi uma coincidência sortuda. Acho que sim, acho que foi uma coincidência sortuda para mim e para as Heranças, acho que foi um benefício mútuo de parte a parte termos encontrado. As Heranças do Alentejo é uma organização sem fins lucrativos e que atua na área do turismo rural. Como é que surgiu a rede e como é que funciona? Portanto, as Heranças surgiram em 2002, portanto, já tem uma série de anos a funcionar. Claro que na sua génese era muito diferente do que é agora. As Heranças começaram com 3 amigos e colegas, todos proprietários de unidades de turismo rural no Alentejo, numa altura em que pouco se falava de turismo rural e em que o Alentejo não tinha o peso, se calhar, que tem hoje em dia. E é a quantidade de alojamentos que tem hoje em dia, não é? Isso nem pensar. Aliás, claro. Estas unidades foram as primeiras unidades de turismo rural no Alentejo. Portanto, não era sequer uma coisa de que se falasse ou que existisse. E a ideia destas 3 pessoas foi, vamos nos juntar, numa ideia de criar uma rede. Se calhar o objetivo deles era que a rede que estavam ali a formar se transformasse naquilo que as Heranças são hoje, portanto transformar uma rede que desse apoio e que os ajudasse a tornar mais visíveis as unidades de que eram proprietários. E, só por curiosidade, estas unidades eram todas em Évora, eram espaçadas no território? Eram todas ali na zona de Monsaraz e Reguengos, etc. Uhum. Portanto era o Refúgio da Vila, a Quinta de Santo António e o Hotel Rural Horta da Moura, sendo que a Horta da Moura é a única que se manteve até há pouco tempo nas Heranças do Alentejo, porque entretanto fechou enquanto negócio de turismo rural, e o seu proprietário na altura, que era o Dr. Francisco Zambujinho, é hoje o presidente da direção das Heranças do Alentejo. E portanto, a grande inovação, se calhar, que as Heranças tiveram na altura foi a ideia destas pessoas se juntarem e de perceberem que, provavelmente juntos, teriam um peso diferente maior. E uma capacidade maior para chegarem a outros pontos e para darem mais visibilidade às suas unidades do que se fossem separados. Sendo que temos que perceber isto num enquadramento ou numa altura em que era muito difícil as pessoas verem-se como companheiros ou como parceiros, porque estava muito instituída a ideia de que seriam competidores entre eles, não é bem esta a palavra, concorrentes. Sim. Pronto, e portanto o grande salto foi isto, foi perceberem que nós estamos ao lado uns dos outros, não temos que ser concorrentes, podemos complementar e podemos juntos alavancar de maneira diferente as nossas unidades, mas também o conceito do turismo rural e o que é o turismo rural. E, portanto, este foi o pontapé de saída para as Heranças do Alentejo. Certo. Que depois, naturalmente, foram crescendo e foram evoluindo e foram ganhando sócios e perdendo outros, como em todas as associações, claro. Isto acontece, não é? Portanto, há pessoas que vão entrando e há outras que vão saindo, pelas mais variedíssimas razões. E chegamos às Heranças em 2020, portanto, 18 anos depois do seu início, com 67 associados. 67. São muitos ainda assim. Sim. Sendo que estes 67 associados hoje em dia não são apenas unidades de turismo rural ou não são apenas unidades de alojamento. Pois, porque também representam empresas de serviços. Exatamente. Não? Agora juntamos empresas de animação turística, enoturismos e alguns restaurantes. Portanto, este é o nosso core. A ideia é alguém que recorra às Heranças ou alguém que esteja a navegar pelo site das Heranças, por exemplo, consiga não só escolher um alojamento, mas além disso complementar com uma atividade ou com uma prova de vinhos ou com uma refeição num restaurante. Portanto, a ideia não é só apresentar ou divulgar estes turismos rurais. Há mais do que coisas. Os turismos rurais. Sim. E territorialmente está bastante bem coberto o Alentejo. Sim, nós somos a única rede de oferta neste momento no Alentejo que abrange o território inteiro. Portanto, hoje em dia já há mais redes de oferta, esta ideia em que as Heranças foi pioneira, claro, claro. Hoje em dia não somos os únicos, como é natural, não é? Claro, óbvio que isto claro. Aconteça, mas somos a única associação, a única rede de oferta neste momento que abrange o território inteiro do Alentejo. Nós temos alojamentos espalhados pelo Alentejo inteiro, Zona de Évora, Alto Alentejo, Costa, Baixo Alentejo, ocupamos o território inteiro. Inteiro. E tendo em consideração que a associação representa tanto alojamentos como estes diferentes tipos de serviços, não é? Como os de animação desportiva ou até promover um enoturismo, qualquer operador pode constituir-se sócio da rede? Como é que funciona o processo de adesão à rede? Não é qualquer pessoa. Portanto, as Heranças, só dar um passo atrás para depois dar dois à frente. Tem as Heranças, sim, têm uma direção. Esta direção das Heranças é composta por um presidente, que é, como disse há bocado, o Dr. Francisco Zambujinho. E os restantes membros da direção são associados, portanto são, no fundo, os sócios ou os membros da direção são as unidades representadas pelos seus proprietários, por exemplo. Exato. E de maneira que qualquer pedido de novo associado tem sempre que ir à aprovação numa reunião de direção. Dos pré-existentes. Exatamente. Uhum. Não dos pré-existentes, mas da direção. A direção delibera sobre os pedidos de novos associados. E neste momento o nosso objetivo é um bocadinho manter ou elevar a garantia de qualidade que nós já temos. Portanto, qualquer alojamento que faça parte da rede das Heranças do Alentejo tem o nosso selo de garantia, chamemos-lhe assim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se alguém reserva um alojamento que faz parte da rede ou que se alguém reconhece um alojamento ou uma empresa de animação como parte da rede das Heranças do Alentejo, nós garantimos que há uma determinada qualidade. E um determinado padrão associado a esse alojamento. Agora, se quiser ir um bocadinho mais a fundo, não são coisas muito medíveis, não é? É difícil quantificar ou dar parâmetros exatos para o que é que pode fazer parte ou o que é que não pode fazer parte. Mas há uma avaliação, não é? Há uma avaliação que é feita pela direção. E, acima de tudo, nós temos que perceber que, hoje em dia, o nível do alojamento e dos serviços, etc., no Alentejo está alto. Claro. Há muitíssimas unidades com muita qualidade e, portanto, nós queremos manter, estar acima dessa qualidade ou, pelo menos, dar o melhor que podemos aos nossos clientes. Claro. E, portanto, isso é o mais importante para nós neste momento. Também tem um impacto depois na visibilidade da claro própria que sim. rede. Claro, não é? Que sim, claro que sim. E na confiança que cria com os consumidores. A atividade da associação é financiada exclusivamente pelos sócios ou também tem outros tipos de financiamento? Temos outros tipos de financiamento. Portanto, eu diria que temos três grandes meios de financiamento. Grandes, que são, na verdade, pequenos e poucos para o que nós fazemos. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, isto é importante dizer. Portanto, nós temos três meios de financiamento. São as cotas dos associados, que posso dizer aqui que para um alojamento para uma unidade de alojamento são 195 euros por ano. Nada de extraordinário. Nada de extraordinário, por isso é que eu dizia há pouco que é pouco. Claro. Para os restaurantes ou para as empresas de animação falamos de 135 euros anuais. Portanto, são valores muito baixos. Sim. E isto, obviamente, não garante o funcionamento de uma associação a tempo inteiro, não é? Nem que seja... enfim, tudo, um posto de trabalho, como é óbvio, os gastos que há no dia-a-dia como associação, etc. Depois nós fazemos prestação de serviços sempre que nos é solicitado numa série de áreas, e depois talvez a nossa grande fonte de financiamento tem sido, não é fonte de financiamento, isto é uma maneira errada de dizer, mas nós temos participado e temos concluído alguns projetos financiados, portanto, Portugal 2020. Tem concorrido a financiamento público. Temos concorrido a este, exatamente, e são estes projetos que, no fundo, têm garantido duas coisas. Primeiro, a nossa sustentabilidade, ou seja, que as heranças conseguem continuar a existir, e depois que continuamos a prestar mais serviços e melhores serviços e a promover o Alentejo. Portanto, os projetos que nós, o projeto que nós já fizemos foi para a internacionalização do turismo rural. Foi, além do mais, um projeto aberto a todas as unidades de turismo rural do Alentejo, mesmo que não fossem nossos associados, portanto, era um projeto aberto. E por isso, neste sentido, é que eu digo que não só garante o nosso funcionamento, como nós estamos a prestar um serviço... Sim, nós estamos a prestar um serviço não só às unidades que são nossas associadas, como a outras, neste caso, como até à promoção do turismo rural e do Alentejo lá fora. Porque também trabalham em conjugação com o turismo do Alentejo. Com o turismo do Alentejo, com a Arpta. As heranças do Alentejo são, neste momento, ocupam a vice-presidência da Arpta, que é a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, e temos sido parceiros ao longo destes anos todos, assim como a Entidade Regional do Turismo. E isto tem sido muito, muito importante. Portanto, as heranças têm-se empenhado nos últimos anos, essencialmente nesta questão da internacionalização do turismo rural, e estes projetos são da maior importância por isso mesmo, porque permitem-nos ter os fundos para conseguirmos alcançar objetivos. E a grande vantagem aqui é que, quando as heranças estão a fazer este trabalho, nós representamos 60 ou 70 ou 80 empresários do turismo rural que sozinhos mais dificilmente conseguiriam fazer o que nós fazemos. Claro. E portanto a ideia é essa, é que nós sejamos um estandarte destas pessoas todas que estão de alguma maneira ligadas a nós, e a grande vantagem é essa. Mas portanto, para voltar atrás, são estes três as nossas grandes fontes de financiamento. No site das heranças podemos encontrar não só uma multiplicidade de alojamentos, não é? Como sugestões de passeios, de experiências e promoções. Como é que são desenvolvidos estes conteúdos? Eles são criados e propostos pelos diferentes promotores, pelos diferentes alojamentos? Ou é a Leonor que os cria? Ou seja, há um trabalho também de criação de pacotes ou propostas pela herança, que depois é proposto a cada um dos promotores? Ou é o contrário, ou seja... Há de tudo. Como normalmente acontece. Exatamente. No fundo, o nosso papel nas heranças é um bocadinho estarmos ao dispor daquilo que os nossos associados precisam de nós ou pedem de nós. E se por um lado nós temos algumas unidades com uma estrutura maior, e se calhar com uma capacidade maior e que têm só pessoas dedicadas à parte do marketing e da comunicação, temos outras que não têm essa estrutura porque são os próprios, são os proprietários que fazem tudo, não é? Isto para dizer o quê? Que... se temos algumas unidades, vê se eu consigo ser mais clara no que estou a dizer, esse separador que nós temos no nosso site, no fundo são pacotes ou promoções ou ofertas especiais para determinadas épocas, algumas que se mantêm o ano inteiro, etc. E o que é que acontece? Imagina, à altura do carnaval que passou agora, nós enviamos um e-mail aos associados a dizer, se tiverem promoções agora para a altura do carnaval, mandem-nos, que nós pomos tudo online e promovemos nas redes sociais. Portanto, há esta maneira. Também temos associados que nos dizem, Leonor, eu queria fazer, ajude-me, o que é que acha que pode resultar, como é que... E entretanto falamos os dois ou os três ou o que for, e eu ajudo-os a compor um pacote ou um programa para uma determinada altura. Como também já temos feito criação de pacotes que englobam várias unidades. E aí as heranças, claro que ajudam, sentamos-nos todos e tentamos perceber o que é que este oferece, o que é que o outro oferece, o que é que aquele oferece, e fazer um pacote com isso tudo. Portanto, há de tudo. Há pacotes ou programas que nós pedimos aos associados que nos enviem, há uns que partem da iniciativa deles de enviarem, há outros que nós, em conjunto com eles, ajudamos. E acima de tudo, o ponto importante aqui é que nós estamos ao serviço dos nossos associados. Portanto, o que eles precisam, que nos peçam ajuda, porque nós ajudamos naquilo que conseguirmos. E para além da promoção ativa que fazem então, em feiras diversas e diversas formas, como esta, por exemplo, há todo um trabalho nesta plataforma, que imagino que seja atualizada com frequência. Sim. É também a Leonor que faz esse trabalho? Como também. É que funciona essa parte do seu trabalho? Eu faço todo o trabalho de redes sociais, site, back-office. Toda a informação que tem que ser disponibilizada? Tudo passa por mim. Quase tudo nas heranças passa por mim. Portanto, nós usamos o site como uma montra daquilo que é o que as heranças oferecem, no fundo, de turismo, de alojamento, de atividades, etc. Além disso, fazemos a promoção nas redes sociais, como estava a dizer, portanto, usamos o Facebook, usamos o Instagram, fazemos volta e meia além das promoções. Nós todos os dias temos posts nas duas plataformas, se não nas duas, pelo menos numa delas, todos os dias há uma publicação. Além disso, volta e meia fazemos uns passatempos em parceria com os nossos associados, portanto sorteamos uns vouchers de algum alojamento, de uma estadia ou de um serviço ou de uma atividade, que é uma maneira de promover a página das heranças e as próprias heranças, mas também a unidade e de alavancar muitas vezes as páginas de Facebook ou de Instagram deles, que são páginas, se calhar, com menos seguidores. Nós temos 72 mil seguidores quase. Portanto, usando a nossa plataforma, usando a nossa página de Facebook como uma plataforma para este passatempo, no fundo, ajuda a alavancar as páginas deles, dos nossos associados. Por outro lado, no âmbito destes projetos de internacionalização que temos feito, temos ido muito a feiras de turismo no estrangeiro. Já tivemos em Ghent, já tivemos em Munique, já tivemos em Utrecht, já tivemos em Düsseldorf, já tivemos em Madrid. Temos estado em várias feiras e o objetivo grande aqui é conseguir contactos com operadores internacionais. Portanto, conseguir contactos para que estes operadores tenham, primeiro, turistas. Conheçam as heranças, conheçam as unidades que fazem parte das heranças e queiram fazer negócio connosco. Isto aqui assenta-se numa ideia de apoio à comercialização dos nossos associados, que tem sido muito bem sucedida nos últimos anos. Portanto, nós já temos conseguido levar bastante negócio aos nossos associados por contactos com operadores estrangeiros estabelecidos nestas feiras, ou mesmo na BTL, cá em Lisboa. Já temos trazido bastante negócio assim, e agora o último contrato ou negócio assim mais recente foi com a Girassol, que é um grande operador holandês, e neste momento todas as unidades de alojamento das heranças, ou pelo menos as que quiseram fazer parte deste negócio, já estão inseridas no site da Girassol. Isto é muito importante. Ou seja, eles promovem junto do público lá, diretamente, exatamente. Estas unidades. Exatamente, exatamente. Houve outras feiras em que aconteceu, por exemplo, uns operadores falarem comigo, conhecerem as heranças, conhecerem o que nós temos e pontualmente durante o ano pedirem-nos, por exemplo, olha, temos um casal com dois filhos que está à procura de um alojamento com estas e estas características para aquela data, o que é que sugere? E eu, como sei bem o que é que faz parte da rede das heranças, consigo facilmente indicar, ok, para esta pessoa que eles estão à procura é tipo. Isto. Exatamente, é este género de alojamento. E, portanto, fazemos também muito esse trabalho. Sendo que a ideia, lá está, é conseguir que estes operadores estrangeiros conheçam o que nós temos, que é belíssimo. E encaminhem públicos para cá. E que tragam clientes deles para cá. E o engraçado é ver que eles ficam absolutamente impressionados com a qualidade, e com os alojamentos que nós temos. Pois. Porque nós, de facto, temos coisas belíssimas e é muito engraçado nestas feiras eu estar com o computador aberto e estar a mostrar, e veja este, e veja aquele, e veja isto, e veja... E eles ficam deslumbrados, eles ficam realmente deslumbrados com o que nós temos. E quando digo operadores, digo também clientes. Portanto, nestas feiras trata-se também muito de atendimento ao público. Claro. Sendo que é obviamente mais difícil quantificar depois estas pessoas que vêm a individualmente. A semente que ficou naquele cliente com quem eu estive a falar meia hora ou 40 minutos. É muito difícil, a não ser que ele nos contacte diretamente para fazer uma reserva. Claro. Mas a semente ficou lá e a questão é: a pessoa que nos conheceu numa feira pode depois ir ao nosso site, ver o site dos nossos associados, ir ao site dos nossos associados, e pesquisar, fazer as reservas si deles. Claro. É muito difícil, isto é uma das grandes dificuldades que nós temos, é conseguir quantificar... avaliar os resultados dessas promoções. Exatamente, e o que é que conseguimos levar aos nossos sócios por isto, porque a internet é uma coisa vastíssima e basta alguém entrar no site das heranças que a partir daí pode navegar... Claro. Não é para todo o mundo e, portanto, é muito difícil. Mas conseguem ter uma ideia... em termos de nacionalidades, quais são os públicos que têm crescido mais, estrangeiros a vir para o Alentejo? Nós conseguimos ver isso, por exemplo, no nosso site. Nós temos trabalhamos com o Google Analytics. Nos acessos, claro. Sim, e isso permite-nos ver, agora não sei de cor de todo, até porque muitas vezes isto difere de mês para mês, não é? Pois, são coisas fluidas. O país que mais visitou o nosso site no mês, não quer dizer que tenha sido o mesmo no mês a seguir, mas isso permite-nos ver e nós alcançamos uma série de países mesmo. É impressionante, eu própria fico impressionada com a quantidade de países diferentes que acedem ao nosso site. Mas sim, mas Espanha é um mercado fortíssimo para nós, mas é normal, estamos aqui muito perto. A Holanda, a Bélgica, a Alemanha, mesmo Inglaterra, França, eu diria que são assim, se calhar, dos países. Canadá também, talvez dos países com maior expressão. Sim. É um trabalho bastante diversificado, o da Leonor. Como é que descreveria uma semana típica de trabalho? Não deve ser muito típica, mas... Exato. Todas as minhas semanas são atípicas, mas... Não, mas eu diria que há um trabalho diário a fazer, que é as redes sociais. Portanto, isso acontece de promoção diariamente. Uhum. Sim. Seja agendamento de posts ou fazer posts para aquele dia. Portanto, isso é uma coisa que eu faço todos os dias. Depois há sempre questões de secretaria a tratar com os associados ou com o que quer que seja. Por exemplo, agora, se quiser falar desta semana, daqui a 15 dias temos a BTL. Portanto, estamos a fundo a preparar a BTL, que passa por agilizar com os nossos associados, ver quem é que quer ocupar por turnos o nosso espaço, stand. O nosso stand connosco, é outro serviço que nós prestamos aos nossos associados, portanto, agilizar isso, agilizar questões com a própria organização da BTL, como seja a preparação do stand, as imagens que são precisas, os logotipos, etc, etc. Toda essa logística que é toda sempre. Toda essa logística, claro, sempre que é preciso fazer uma alteração no site ou uma introdução, por exemplo, agora esta semana tivemos um pedido de um novo associado que foi aprovado. Vou ter que trabalhar no back-office agora, a inserir a informação deste associado toda, a tratar as fotografias para carregar no site. E a informação costuma vir já toda organizadinha? Não. Depende, às vezes vem, mas há sempre um trabalho. Temos sempre que pegar naquilo que nos chega e adaptar ao canal para onde estamos a usar esta informação. Claro, portanto, isso tem sempre que ser mexido qualquer coisa. E ele dizer mais qualquer coisa e agora passou-me. Mas o quê? Trabalho com os associados? Dúvidas que nos chegam, pessoas que nos ligam, olha, eu tenho um turismo, será que pode ser para vocês? Claro. Ou o público em geral que nos manda e-mails, telefonemas ou mensagens pelo Facebook. O que é que sugere para um casal? Porque também há esse contacto, não é? Temos, nós respondemos a toda a gente. Portanto, qualquer pessoa pode mandar-nos um e-mail, uma mensagem pelo Facebook ou pode-nos ligar, os nossos contactos estão no site, a pedir sugestões de alojamento ou às vezes até, olha, a minha namorada quer pedir a minha namorada em casamento ou vou fazer antes de casado. Há imensos pedidos. Quase que há um trabalho também de agente sim, turístico. Sim, de agência de viagens. Agência de viagens, quase. Porque as pessoas veem o site e naturalmente contactam, não é? E porque falando com as heranças, está a falar com 70... Uma quantidade enorme, unidades, quase. Portanto, eu acho que a grande vantagem é essa. Alguém que esteja assim um bocadinho perdido e que não saiba bem o que é que quer ou o que é que se adequa àquilo que eles estão à procura... Se falar comigo, a pessoa explica-me o que é que quer e eu consigo perceber mais ou menos, ok, para você é esta unidade. Outra coisa que fazemos muito na altura do verão ou na altura de, por exemplo, passagem de ano e Natal, é o aluguer de unidades por inteiro. Portanto, nós temos muitas unidades de alojamento, que são montes, que fazem o aluguer do monte em exclusivo, ou seja, um grupo que quer ir passar o ano. Este ano fechámos 3 ou 4 unidades nossas com grupos que nos contactaram a pedir e nós recolhemos os orçamentos, entregámos ao cliente, percebemos o que é que ele queria e portanto também fazemos isto. Igualmente para o verão há famílias que procuram às vezes um monte para ir passar uma semana, uma família grande. Com a família toda, claro. E há unidades que estão até mais viradas para esse tipo de aluguer. E nós ajudamos o cliente, portanto fazemos um bocadinho tudo. Hoje estou aqui consigo, via rádio, já aconteceu irmos à televisão também. Daqui a 15 dias vou estar fisicamente na BTL quase 5 dias. Quando há feiras lá fora, estou uma semana fora, se calhar, ou 2 ou 3 dias, porque estou nessas feiras, portanto difere muito. Varia bastante. Sim, sim. Mas pode parecer que não, mas no fundo a preparação da Leonor como jornalista acaba por ser fulcral nisto tudo, porque toda esta capacidade de comunicação em diferentes meios e conhecer também como é que os meios funcionam e chegar a eles, também vai beber um bocadinho aí, não é? Sim. Eu acho que acima de tudo o que me deu a formação como jornalista foi saber adequar as mensagens ao público com que estamos a falar. E isso é uma coisa que hoje em dia não é há muito assim importante. Tanta sensibilidade. E não pois, há assim tanta sensibilidade para isso. As pessoas acham que a minha mensagem é esta e eu vou passá-la de qualquer maneira, independentemente de qual seja o final. E não pode ser assim. Não pode todo. Pois, porque não resulta da mesma forma. Claro. Exatamente, porque não resulta. E eu tive muitos anos do outro lado, tanto a receber informação de maneira errada, de pessoas que vendiam mal aquilo que queriam promover, não é? E, portanto, isso é uma bagagem enorme para este trabalho, claro. Para a vida ou para qualquer outro, acima de tudo. E acho depois que um trabalho destes terá sempre que ser feito por alguém que tenha, de facto, esta grande capacidade de comunicação, porque isto é um trabalho muito de relação humana com claro. Os associados, com a vários níveis. Os meios de comunicação, com os nossos parceiros, com os nossos interlocutores, com os operadores estrangeiros, com... Portanto, é preciso... estar-se à vontade numa série de meios para podermos de uma maneira eficaz transmitirmos a nossa claro, mensagem. Claro. E depois outra coisa muito importante aqui também é saber algumas línguas. Porque ah, sim, isso é essencial, não é? Tratar estas questões todas com os operadores é muito bonito, mas é fundamental saber-se falar, pelo menos fluentemente, inglês. Sim. Sem isso não é possível. Hoje em dia é praticamente imprescindível. É imprescindível. Não é? Fluentemente o inglês e escrito, porque há milhares de mails. Eu hoje troquei para aí 4 ou 5 e-mails com um destes claro. Operadores a tratar de umas coisas que estavam a faltar ainda para o site... E são, é preciso escrever-se fluentemente. Se a pessoa está preocupada, claro. Agora escrever-me, depois vou ao Google Tradutor e depois não dá, não dá. Claro. Portanto, isto tem que ser tem mesmo que ser mais é fundamental. E para um claro. Trabalho destes em que se trata muito com o estrangeiro, etc., é fundamental. E por outra razão, porque depois, enquanto está nas feiras, todo o atendimento ao público. Obviamente, não é em português. Se a pessoa português. Não está à vontade, claro. Não é? Com uma língua, com o inglês, que é o que se fala em qualquer claro. Lado, então, se a pessoa não sabe isso, o trabalho lá também não é eficaz. Claro. E a mensagem não passa. Não passa. Não passa. Claro. Portanto, acho que sim. É fundamental. É. E que avaliação é que faz do setor turístico? Há uma oferta que tem evoluído não só em quantidade, também muito em qualidade, se calhar até acaba por ser mais significativo em qualidade ao longo do tempo, mas a articulação dos alojamentos, por exemplo, com outro tipo de serviços, continua a funcionar muito individualmente, apesar de estarem associados em grupo, mas depois não têm tanto ligação com estas empresas que poderiam complementar a oferta dos próprios não, alojamentos. Como é que se estrutura esta oferta? Eu acho que já há, atenção, que eu não sou nenhuma, como é que eu ia dizer, expert nisto, não é? Sim, portanto, a minha palavra vale o que vale. Não, mas não tem não uma percepção também. É uma percepção, claro. É isso, é uma percepção. Só para dizer que não é nada de estudado ou de não sim. É? Pronto, é só para deixar esta salvaguarda. Não está na estatística. Não é estatística, exatamente, exato. Não é isso, pronto. Eu acho duas coisas, acho que hoje em dia há, elevou-se muito a qualidade, isso é óbvio, portanto, as unidades novas que abrem, vê-se que as pessoas já têm cuidado, ou seja, que eu não vou abrir uma coisa assim... Tem outra preocupação, as pessoas... Uhum. Lá está, porque a qualidade já está tão alta, a fasquia já está tão alta, que as pessoas percebem que se vão abrir uma coisa... Não vale a pena. QB... Que não vale a pena, não é? Ou seja, no verão está vendido, todos vendem, o verão está vendido para todos. Pois. Mas depois, no resto do ano, não vale a pena. E, portanto, isso sente-se, que é esta vontade e este brio em criar coisas com qualidade. Também acontece hoje em dia, as próprias unidades de alojamento, estou a falar aqui primeiro nas unidades de alojamento, porque se calhar é o que mais existe, claro. Não é? As próprias unidades de alojamento preocuparem-se quando inaugura uma unidade nova, ou mesmo as que já existem, em elas próprias associarem mais oferta ao seu serviço, uhum. Não é? Portanto, o hóspede que chega àquela unidade não é só dormir, mas além disso já há uma série de coisas à sua disposição. Isto porque as unidades, no fundo, foram acompanhando o ritmo, acompanhando aquilo que o mercado exigia, vai pedindo, e que o mercado claro. Vai pedindo, exatamente. Uhum. E, portanto, perceberam que as pessoas hoje em dia não querem só estar alojadas e querem mais, mas também não querem muitas vezes fazer ter grandes que se distâncias. Muito. Acham simpático ter mais serviço no sítio em que estão alojados. E isso vê-se muito hoje em dia, portanto... Há unidades que, por exemplo, produzem vinho e que já fazem as visitas à adega e que fazem as provas de vinho. Há outras que já têm animais, há outras que fazem passeios a cavalo, há outras que têm... agora também se fala muito da questão das hortas e da agricultura, uhum. Portanto, que podem, que as os hóspedes podem os chamar pôr as mãos na massa, sim. E experimentar. Há unidades que já fazem workshops, há uns que fazem, por exemplo... Pois há os spas também, não é? Isso também há muitas os que spas, têm. Os muitíssimo. As piscinas interiores também. Hoje em dia é uma coisa super procurada, são piscinas interiores. As pessoas já querem sair também no inverno, mas muitas vezes com crianças é uma coisa que dá jeito e que ajuda. Sim, isso tem imensa ocupar saída. O tempo. Sim, absolutamente. E mais o quê? Pronto, e portanto preocupam-se já em ter mais ofertas. Refeições também. acontece muitas vezes, pois, agora já começarem a ter refeições. E depois acho que dentro do género as pessoas vão tentando associar-se a parceiros que estejam perto de si, não é? Acho que hoje em dia as pessoas estão a começar a abrir um bocadinho mais os horizontes e a perceber que o colega que está ao meu lado é colega e não é concorrente. Claro. E isso acontece. E, portanto, tentam agilizar, fazem parcerias uns com os outros, enviam clientes de um lado para o outro. Isto é muito... hoje em dia já acontece imenso. E nós também tentamos fazer isso. Portanto, nós também tentamos promover, primeiro, que os nossos associados se conheçam todos uns aos outros, portanto, que todos saibam exatamente, uhum, o que é que existe na rede. De maneira que se alguém chega a um alojamento na zona de Évora e diz que a seguir quer ir para a zona de Campo Maior, por exemplo, que esse associado saiba indicar um parceiro, claro, das heranças que esteja naquela zona. Claro. Portanto, nós também tentamos fazer isso. Ou que entre eles criem pacotes. Claro. Isso já aconteceu. Por exemplo, a Alqueva Tours, que faz os passeios de barco no Alqueva, já tem uma série de pacotes criados com alojamentos aqui da zona para juntar os dois serviços. Uhum. E isso acontece cada vez mais, sim. Ok. E quais é que diria que são as maiores carências com que se debatem os alojamentos? Quais os obstáculos com que... quais são os maiores obstáculos que têm? Porque há uma queixa que muitas vezes é recorrente, tem a ver com os recursos humanos, com a falta de recursos humanos e com a qualificação dos recursos humanos. Isso é uma realidade. Eu estava aqui a pensar noutra coisa para dizer, para não se falar sempre da mesma coisa. Não, estava mesmo, eu estava com esta cara a pensar o que é que eu lhe ia dizer. Eu acho que essa é, sem dúvida, a grande dificuldade. É a maior dificuldade. É a maior dificuldade. Uhum. E falamos de recursos humanos, tanto falamos de pessoas para a limpeza dos alojamentos, por exemplo, ou para fazer os pequenos almoços, ou para fazer as refeições, como falamos de pessoas que saibam falar línguas para estar a receber os clientes, para estar a trabalhar em back-office de reservas, para, uhum, estar a acompanhar em atividades, para estar... é muito difícil hoje em dia trazer gente... Aliás, eu vou reformular o que estou a dizer. Não é muito difícil trazer gente para o Alentejo, mas... não há assim tanta gente, pois, ainda assim, a questão é continua essa. A haver falta. Continua a haver falta e, portanto, principalmente num Alentejo mais isolado, por exemplo, aqui em Évora se calhar essa questão não se põe, ou aqui ao redor de Évora não se põe tanto essa questão, mas se formos para o interior, imagino, para Serpa, ou mesmo, imagino, para Campo Maior, ou para... Já é mais complicado. Basta ir para esses sítios, que encontrar pessoas que queiram lá viver e que tenham, se calhar, um curso superior e capaz para fazer este... Porque são trabalhos, na maior parte das vezes, que são muito abrangentes, portanto, a pessoa não vai só fazer um determinado, claro, trabalho, é preciso fazer muita coisa... E é difícil conseguir que as pessoas se fixem ali. E depois, por outra razão ainda, é que este trabalho ainda continua a ser muito sazonal. Pois. Ainda que seja uma das se calhar coisas esse que é se um dos maiores combater, problemas, é, não é isso. Portanto, há verões agitadíssimos em todo o lado. Portanto, é o que eu estava a dizer há bocado. O verão está vendido no Alentejo inteiro. Mas depois, nos meses mais fracos, é muito difícil para estas unidades, manter por vezes, conseguirem manter estes recursos. Como é que fazem, não é? E, portanto, claro, depois estes recursos também não querem estar lá, porque depois também não têm... Isto é uma bola de neve, mas eu acho que sim, eu acho que é incontornável a questão dos recursos humanos hoje em dia. Sim, mesmo. E depois, só para acrescentar mais uma coisa, é que neste tipo de trabalhos não há fins de semana nem há feriados. Pois, claro. Que é mais outra coisa, não é? Que pesa, claro, muito. Não é um trabalho de segunda à sexta, das 9 às 5, não é? É um trabalho de 100 horas, porque há check-ins à noite, porque há, claro, check-ins ao fim de semana, porque há... É quando, aliás, as pessoas estão... mexe mais, claro, que no fim de semana do que durante a semana... E isso é mais uma dificuldade acrescida. Para finalizar, gostava de lhe perguntar quais são as perspectivas, se há boas perspectivas de futuro para estas empresas e o que é que falta fazer. Eu acho que há ótimas perspectivas. Aliás, nós temos visto que o turismo continua sempre a subir, não é? Sempre a aumentar, os números crescem. Portanto, eu acho que isso são ótimos indicativos. Acho que uma das grandes coisas que tem que se fazer e que é o mais difícil é combater esta sazonalidade, como, pois, eu estava a dizer. É muito importante conseguirmos haver um mercado de inverno, haver, não é, um mercado de inverno, absolutamente. É muito difícil. E de semana, porque nós temos aqui as meias épocas. Pois. Imagina abril ou maio ou outubro. A primavera vai tendo. Que ainda estão boas, uhum, mas que são muito fim de semana. As semanas estão muito vazias. Portanto, eu acho que isto é um grande trabalho que tem que ser feito e nós, heranças, trabalhamos também para isto. Aliás, este trabalho todo com os operadores estrangeiros é um bocado a tentar combater períodos. Esta sazonalidade, uhum, que é trazer clientes do estrangeiro que venham não só no verão, porque muitas vezes estes estrangeiros até fogem do verão, porque é demasiado quente para eles. Exato. Quando me perguntam qual é que é a melhor altura para ir, eu faço sempre em primavera e em outono, porque se eles vêm para cá com 40 graus à sombra, não querem. Há uns que sim, que adoram, mas a maior parte não é isso que procuram. Portanto, estes contactos com estes operadores é um bocado, se calhar, para combater esta sazonalidade. Mas eu acho que isso é, de facto, o mais difícil. Em relação ao mercado interno, eu vejo que há interesse, as pessoas querem visitar, as pessoas querem conhecer e que há gosto em conhecer o nosso país e o Alentejo. E é um bocado indiscutível dizê-lo que o Alentejo está na moda, não é? Sim. Ou se calhar já passou da moda e já é um dado adquirido de qualidade e de já sim, tem um tem selo essa reconhecido, essa... não é? O Alentejo já se afirmou. E isso é importante. Mas há sempre mais a fazer, claro. Claro. Muito obrigada, Leonor, por ter vindo ao Destaque Líder no Alentejo Central e partilhar connosco a sua experiência. Muito obrigada a nós, quando quiserem, estamos à disposição. Obrigada. Continuem connosco, ouçam-nos na primeira segunda-feira de cada mês após as 15 e aos sábados após as 16. Boa tarde. Destaque Líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque Líder no Alentejo Central é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.